Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não imputa maldade, em seu espírito não há engano. Enquanto eu me calei, sofri em meio ao bramido, mas confessei ao Senhor e Ele me trouxe alívio. Tu és o lugar em que me escondo, preserva-me da angústia, singes-me de cânticos de livramento, Senhor. Alegrai-vos justos, cantai com alegria, pois a misericórdia nos envolve, ó Senhor. Instruir-me-ás, ensinar-me-ás o caminho a seguir, guia-me com teus olhos, não quero me desviar. O ímpio tem muitas dores, mas em ti há libertação. Confio em teu amor e em minha salvação. Tu és o lugar em que me escondo, preserva-me da angústia, singes-me de cânticos de livramento, cantai com alegria, pois a misericórdia nos envolve, ó Senhor. Até no transbordar de muitas águas, teu amor me alcançará e nada me faltará. Alegrai-vos justos, regozijai-vos em ti, pois em ti encontramos a paz que vem de ti. Tu és o lugar em que me escondo, preserva-me da angústia, singes-me de cânticos de livramento, Senhor. Alegrai-vos justo, cantai com alegria, pois a misericórdia nos envolve, ó Senhor. Alegrai-vos, cantai com alegria, pois a misericórdia nos envolve, ó Senhor.